estava há um mês atrás. É uma campanha que se tem vindo a reforçar no quadro de muita gente que tem apoiado esta campanha, muita gente que se tem juntado a este movimento, e hoje as coisas estão muito mais fortes do que estavam há um mês atrás. Certamente daqui a um mês estarão ainda mais fortes, não é? E daqui a dois meses, quando chegar ao 24 de janeiro, esperemos que estejam ainda mais fortes, não é? E que possamos estar em condições de disputar a vitória nestas eleições presidenciais, não é? É uma campanha muito marcada, e sempre foi, continua a ser e continuará a ser, por uma matriz de independência. E eu julgo que se há alguma coisa nós percebemos nas últimas semanas em Portugal, é a necessidade justamente dessa independência, a necessidade de respeitar até ao limite, respeitar integralmente o movimento dos partidos, a lógica dos partidos, as maiorias parlamentares, os acordos que os partidos façam, não interferir nessa lógica, que é a lógica dos partidos. Mas a nossa Constituição nesse aspecto é muito clara, não é? Deixando as legislativas aos partidos e exclusivamente aos partidos, e deixando as presidenciais aos cidadãos, não é? E a candidaturas que vêm da cidadania. E essa marca é uma marca que nós hoje percebemos na sociedade portuguesa, provavelmente mais importante do que nunca. Eu já comentei várias vezes que no início desta candidatura muita gente me dizia: pá, mas Presidente da República, tens outras coisas mais importantes a fazer na vida, Presidente da República não tem grandes poderes, não tem grandes competências. Percebemos todos hoje que tem muito mais poder, muito mais influência na definição da nossa vida do que poderia parecer à primeira vista. E, portanto, esta matriz de independência, esta matriz que me procurará fazer sempre e lutar sempre pelas ideias de isenção, de imparcialidade, de decidir pela minha cabeça, de juntar pessoas muito diferentes, de muitos lugares diferentes em torno desta candidatura, é isto que me traz às presidenciais. Não é para fazer parte de uma facção, de uma tendência, de um grupo, mas é para tentar juntar, unir, congregar, agregar pessoas diversas, diferentes, em torno de um determinado projeto para Portugal. E em cima da independência há uma segunda dimensão que para mim é muito importante, que é uma dimensão de tentar introduzir estabilidade na nossa vida coletiva. Nós temos tido ao longo dos últimos anos uma enorme instabilidade. Instabilidade nos nossos direitos, instabilidade na política, instabilidade na nossa relação com a Europa, instabilidade agora na própria definição do governo. Tem havido uma enorme instabilidade na nossa vida de que nós não precisamos. Precisamos ter mais estabilidade, ter mais segurança, uma segurança feita do cumprimento da Constituição, uma segurança que está dentro da Constituição. E eu creio que se há alguma coisa, e as candidaturas presidenciais são candidaturas pessoais, se há alguma coisa eu mostrei na minha vida ao longo dos 40 anos de trabalho nas instituições, foi essa estabilidade. Foi uma estabilidade dentro das instituições, uma estabilidade de conseguir que as instituições funcionem, se modernizem, se renovem, mas num quadro de estabilidade. Como sabem, muitos outros têm um passado de total instabilidade dentro das instituições, total instabilidade dentro de muitas do que foi a sua experiência de vida. E eu acho que Portugal não precisa de mais instabilidade, não precisa de mais perturbação. Precisa que o Presidente da República seja esse referencial em que as pessoas se reconhecem, em que as pessoas confiam, e não, e não mais um lugar de criação de casos, de factos, de instabilidades, de intrigas ou de outras coisas quaisquer. Não é? E creio por isso que esta candidatura quer trazer muito essa marca, uma marca da independência, mas ao mesmo tempo uma marca da estabilidade e da segurança em relação, em particular, ao cumprimento da Constituição. Mas dizer independência e dizer estabilidade não chega, porque temos que nos dizer para que é que queremos a independência e para que é que queremos a estabilidade. E eu quero a independência e eu quero a estabilidade em nome de uma outra ideia para Portugal, em nome de um outro projeto para Portugal, em nome de um Portugal que não esteja sempre a regressar ao Portugal do passado, que a cada crise, a cada problema, a cada dificuldade, não venha logo outra vez trazer o imaginário de meados do século XX. O imaginário do país pobrezinho, remediado, o imaginário do país que não pode nada, o imaginário de temos que estar contentes com aquilo que temos, que não temos direito a aspirar a mais, e portanto um país que parece que a cada crise, a cada dificuldade, regressa a esse horrível imaginário de um país mediano, de um país que não pode. Ora, Portugal pode imenso. Os portugueses têm mostrado no seu trabalho nas qualificações, na educação, no conhecimento, na cultura, na economia. Portugal pode imenso na sua relação com o mar. Recordo-vos que o alargamento da plataforma continental vai multiplicar por 40 o nosso território, não é? O território físico de Portugal. Nos vai levar nas nossas fronteiras geográficas bem para lá de meio do Atlântico, não é? Um país que tem aí um potencial imenso, se souber colocar o conhecimento, a ciência, a tecnologia, souber investir, não é durante um ano, não é durante dois, não é durante três, é durante 20, é durante 30, é durante 40, nesse imenso potencial que nos vem do mar. Um país que não pode resignar-se com o desperdício da imigração, com o desperdício da imigração dos jovens, um país que tem que colocar essa ideia e essa matriz de futuro acima de qualquer coisa. Ora, justamente é por isso que eu me digo um presidente de causas. Um presidente independente, mas não é independente das causas, nem é independente das pessoas. É um presidente que procura juntar as pessoas em torno dessas causas e desse Portugal futuro. Onde não há conhecimento, não há liberdade. Onde não há cidadania, não há liberdade. Onde não há desenvolvimento, não há liberdade. É por isso que eu tenho vindo a promover encontros em torno do conhecimento, da cidadania e do desenvolvimento. Um conhecimento que nos permite querer mais, poder mais, aspirar a um Portugal diferente. Uma cidadania que nos obriga a implicar-nos nesse Portugal, a fazermos parte, a inscrever-nos, a não deixar para os outros aquilo que nos compete a nós, e que isto tudo esteja ao serviço de um outro modelo de desenvolvimento, de um Portugal que tem uma centralidade muito grande no mundo, uma centralidade que nos vem da Europa, mas que não nos vem só da Europa, nos vem da Europa, mas que nos vem também desta localização atlântica e que permite ter uma outra dimensão no mundo. E é por isso, e por aqui terminarei agradecendo muito a vossa generosidade e o vosso apoio, é por isso que o Presidente da República tem também uma outra função que eu procurarei cumprir até ao limite das minhas energias, que é a função de projetar a imagem de Portugal no mundo. Portugal tem hoje um déficit de imagem no mundo. E este déficit de imagem é dramático para as questões culturais, para as questões políticas, mas também para as questões económicas. Temos um déficit de imagem. Muitas vezes ainda pensam em nós como o país de meados do século XX, dos carros de bois, das coisas mais ou menos folclóricas, que podem ter alguma graça, mas que evidentemente não é o Portugal de hoje. Portugal de hoje, Portugal que nós queremos, é um Portugal do conhecimento, é um Portugal da ciência, é um Portugal da inovação, é um Portugal aberto ao mundo, é um Portugal cosmopolita, é um Portugal que está aqui nesta sala, é um Portugal que esta candidatura procura promover, e não um Portugal do passado, nem um Portugal do antigamente. O que procurei fazer e me comprometerei convosco e com todos, até ao limite de tudo o que eu possa, até ao limite de toda a minha autenticidade, é a ser independente, a ser isento, a ser imparcial. Agir sempre com essa independência e com essa imparcialidade. Agir sempre em prol da estabilidade da nossa vida, da estabilidade da nossa vida política, de uma estabilidade que nos vem do cumprimento da Constituição. Mas a fazer da independência e da estabilidade um lugar de projeção, um lugar de nos projetarmos para um Portugal futuro, nos projetarmos para um Portugal que quer mais, que tem mais aspirações e que não se resigna a regressar sempre ao mesmo Portugal do antigamente, ao mesmo Portugal do passado. É isso que me traz aqui esta batalha, uma batalha pela qual temos 2 meses pela frente, uma batalha que vai terminar muito rapidamente, está praticamente a começar e já está quase a acabar, não é? E portanto temos que nos mobilizar agora, agora é que tem que ser, agora é que temos que juntar todas as energias, não desviarei um milímetro destas minhas convicções, nem deste meu rumo, mas quero trazer toda a gente para esta campanha, toda a gente. Pessoas que pensam de maneira diferente, que vêm de lugares diferentes, que vêm dos partidos, que vêm da independência, que vêm de muitos lugares diferentes, mas que se reconhecem numa caminhada, num caminho, num percurso, que é este que eu quero fazer convosco. Faltam 2 meses, falta muito pouco tempo, pelo menos ainda temos o Natal, mas temos que nos mobilizar seriamente agora e no momento em que todos percebemos a importância de um Presidente da República. Essa, julgo eu, é a conclusão, a ilação que todos tiramos do último mês da nossa vida política. Um Presidente da República conta, e conta muito para o futuro de Portugal, e conta mais ainda na atual configuração política ou partidária. Não nos podemos enganar, não podemos iludir-nos com candidatos que fazem agora de conta que são independentes, quando obviamente não são, que fazem de conta que são agora elementos de agregação e de união, quando nunca foram ao longo de 40 anos, não é agora que de repente, não é, lhes vem uma vontade indómita de serem independentes e de serem agregadores. É preciso que os portugueses estejam atentos, não se deixem iludir por certos cantos e por certos discursos, e que sejamos capazes verdadeiramente de nos mobilizar. Numa altura em que todos percebemos que isto não são favas contadas, que isto não está tudo decidido, que isto não está tudo decidido a favor de um determinado candidato, que há muito para decidir e que o voto dos portugueses ainda conta, e que aquilo que os portugueses decidiram no dia 24 de janeiro é que conta, não conta o que certas televisões decidiram, não conta o que certos comentadores decidiram, conta aquilo que nós quisermos que conte. Conta o nosso voto no dia 24 de janeiro, é para nos mobilizarmos, para isso que estamos aqui. Muito, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Muito, muito obrigado.